desligação. Bruno 256, Salvador. Siga, 256. 2085, Alter 1245, boa tarde, vovô. 2085, 2045, boa. 326, desça até o 050 na proa de Mari. Contato radar 70 milhas do sudoeste de Salvador, vigilância. O I-14 é o ajuste, está autorizado até o 050. Lincoln, Paulo, 2-1 no nível direito, chama só linha 1, 2-1 no decimal. 2-1 no 9, obrigado. O 2008 informa o tráfego mantendo 500 pés sobre a cidade de Salvador, fazendo patrulhamento. Obrigado. Alfa, reporte antes da Juliette. Antes da Juliette, 1-8-5, vai reportar. Traga o 2-7-4, pronto, cópia. 4-4-2-7-4. Barreiras, 1-6-0. Nicola, via rampa do plano de voo, Nicola pista na zero, cola esquerda, descida Momo, Córdoba, apoio direto conforme rota. Transporte 5533 e controle 208. Poderia confirmar, senhor, decola da 10 esquerda, Momo, a transição? A Momo, após Momo voa a posição Córdoba e após Córdoba voa a rota do plano. Então está autorizado para barreiras 160 conforme a rota de plano de voo. Cola da pista 10, Momo, curva esquerda, após Momo, voa código e após a rota do plano. É o 5533 e controle 208 para o 3714. Correto, chame o ponto, parte 3. Chama Nelson, obrigado. Conselho é 6142, pronto, copo. Recife, 350 autorizado, via outra do Lula 7. Recola pistão na zero, primeira curva à esquerda, no perfil da Tuca, Jamo, Aracaju. 5546 transponder, controle em 12080. Correto, chame pronto, lá 5. Agora pausa 5, não, cadê? Ele pôs ou não, na 0, vou deixar 0. Juliette, vou no 85. Juliette, portão 8. Juliette, portão 8. Portão 8? Afirma, 8. 8 para o gol 185. Novo Olympus 07. VOR Zulu pista 190, será autorizado. Runway Insight, horas quanto é o quilo? Tower, frequency 1, 1.8.95. 1.1.85, 95, 118 decimal 95. 118 95. Arbor 1, aguardando propriamente 32. Para Pesquilo, 118 95. Número 2 para Copa, Botara da El. Nosso 008, solo 26, livre direito, chama solo 1212, solo 9. Boa tarde, voo 2008, livrando a sessão. 2008, Active Alpha, reporte antes da Juliette. Alpha, antes da Juliette. Flight number 17, landing here at Galway, block is Papa Tango, after the field. Pascal Hotel Kilo, please land runway 17, wind 110 degrees on 1 knot. Clear to land 17, Pascal Hotel Kilo. Proa do Serra Vista 366, desça para 2500 pés, altímetro 10014. Está autorizado o sinal de nave, reporte estabilizado. Já liga. Alfa Juliette, portão 1, 9. Alfa Juliette, portão 1, 9. 9, 9. 9, vai para o lado. Xené 6321, copia. É 6321, pronto, copy. 6321, noite, Brasília, 360, autorizado, via Upper Zulu 97. Decola a pista 90, primeira curva direita, no perfil da Arbor 1, tração alerta. 55, 53, o transponder, controle 12080. Você com a frequência do controle? 1208. 208, ok, aprovado 360 para Brasília. Na Persolou 17, decolada 10, curva direita, saída Arbor 1, transmissão Elefa. 5553 no transponder, número 208 ao controle. Correto, chama na posição 3 para puxar o estacionamento, chama R6321. Chamará, informa que tem uma barulheira de fundo aí na sua frequência enorme, viu? 7. Oi, para Paripo. Ajuste 1094, operação. Boa tarde. Pelo 700 para 2000, voe para TASA para aproximação e pouso pista 10, 1014, Olimpo 07. 321, tá me ouvindo bem, não? Tio Nominha 326, checa o trem, chame torre, 11895. Salvador, 3154. 3154, controle. Curva 315 Guarulhos, Upper 10, 360. Curva direita, Dael, Leda, Motiva, Transponder 5536. Pista 10, câmbio. Anotei a sua solicitação. Pois baixar a travada. Motiva, Transponder 5536. Comprando primeira curva à direita, chame pronto, pushback. 120, décima 8. Gol 1164 control, they start in altimeter 1014, clear to 9000. Right direct, Serra Vitor 368 for DNSCS approach for 8N. The speed should be 250 knots for traffic coordination. Over. Okay, 9000, 1014, and I'm at runway 10, right direct to Serra Vitor 369. Go 1150. I said the 368, Serra Vitor 368, monsieur. Okay, Serra Vitor 368, go 1154. É 3193, Galeão 360 autorizado, por November 857, curva direita da El, Leda, Irume, Transponder 5541. Controle? 1208. Autorizado Galeão 360, por November 857, da 10 da Eda, Leda, Irume, 5541, dá um código Transponder. Controle 1, 2, 0, 1, 8. Correto e pronto. Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, controle. Tune 2222, voo visual de Feira de Santana para Salvador, chame Paripe, câmbio. Anotei a sua solicitação. Acionamento é o azul 2794. Autorizada, 2794, chame táxi. 3154, D, para 4000. 4000, 3154. Pushback, acionamento, parte 3. Autorizadas, 2714, chame táxi. Autorizado, chame táxi, 2714. Send me 6000, go 1164. Puxando a 63, 26, solo 37, livre a pista direita, chama solo, 121, decimal 9. Salvador, Oceaneer 6321-3, boa noite, Tamar. Oceaneer 6326, Alfa, mantém a posição antes até que seja Juliette. Juliette, chame a torre, 11895, quer ver? Salvador, Papatango, Vitorinho da Juliette. Papatango, Vitorinho de Juliette, autorizado final 97. Tem condições de cortar final para 17? Assim, cortando 97, Juliette. Gente, reporta final, Vitorinho de Juliette, apenas confirmando, o pátio é a bata? Adei, Vitorinho de Juliette. Gente, adei, pátio 4. Chame a 326 Alfa, mantenha a posição antes até que seja Juliette. Oceaneer 6315 no setor é o número 2. Oceaneer 6321, tá faltando operador de linhas? É ele aqui. Eu vou tirar o pinho aqui, o 6321. One, one, six, four, Rickley, it's you, 4000. Segmento 4000, voo 1154. Então 3154, desça para 2500 pés, voo para Serra Vista 366, está autorizado a aproximação à Renata. Ok, 2500 pés, Serra Vista 366, está 3154. Captando final 97, Papatango, Vitorinho de Juliette, autorizado pouso, vistão no 7, o vento 100 graus, 139, palmo, tráfego final 10, próximo ao marcador externo, se possível, mantenha a presente velocidade até a aproximação final. Depois 07 na escuta. Utilizado o ônibus 07. Depois 07, prossiga na aproximação, reduza, chega o trem, chega a torre, 11895, caminho. Chama a torre, utilizando o ônibus 07. A gente mantém a posição. Depois 07 na escuta, torre Salvador. Na escuta, torre, ônibus 07. Olimpo 07 continua aproximação, vai da autorização de pouso, informa o tráfego na cabeceira oposta, já próximo ao pouso, ok? Agora autorização somente. Está aguardando a autorização para o pouso, o outro está baixado e travado, Olimpo 07. 3154, pela sua informação, tráfego à esquerda, afastado 3000, aeronave de pequeno porte, o rumo nordeste, envolve visual 1500 metros. Apenas para sua informação, tá? 3154. Bola 097, controle, desça para 8000, chegada ponta e ajuste 104. 8000, 14, ponto, 097. Azul 27 no 4, emitir táxi até a saída do pátio 3, QNH 1014. 1014, emitir táxi até a saída do pátio 3, Índio Juliette, solo 4-2, autorizado backtrack, a bola se livra no pátio 4 ali. Canário 6142, número 3, aguardando. Vetoração para o sequenciamento, curve à esquerda, vai na proa 020. Se perder contato rádio com esse controle, intercepta a magnética 101 do rádio para o cima e aproxima, NDB Zulu. Esquerda 020, caso de falha, interceptar a pessoa de esquerda, curva à direita e final do Zulu, ok? Positivo. Do aeroporto internacional, a princípio, o senhor é o número 3. Para a pista 10 e no contexto geral número 5. Negativo, negativo. Olha, para a pista à direita e manter essa frequência, ok? Vai chamar na delta para cruzamento da pista. Baixando 6326 após a TR, que livra pátio 3, Juliette, portão 3. Próximo, mais ou menos 2 minutos. Go 1164, fly direct Sierra Victor 366, directly at you 2500 feet, over. Fly direct Sierra Victor 366 and descend 2000. 2500 feet, 2500. Go 1164. Roger. 3154 em aproximação, chega o trem, chame 21895, 3154. 3895, obrigado, Deus e Colote. Go 1164, did you copy? Negative, sir, could you say again? Yes, sir, flying to Sierra Vista 366, descending until 2500 feet, over. Okay, flying on a heading Sierra Victor 366, descending maintain 2500, 2500 feet, go 1164. That's right. Auto 097, descer para 5000. 5000, 097. Gente, manter a posição lá dentro, temos um tráfego para pouso limpo e um para decolagem, ok? Vou manter a posição e aguardar a autorização. Cara da Delta, 2714, mantém a posição. Direita, proa 055. Direita 055, voo de uniforme. Positivo, mantendo alternado. Proa 097, qual a velocidade? 2709. Reduza para 250, primeira redução. 250, 097. Rádio TAN 3154, passou agora o 372, baixar e travar. Gente, TAN 3154, vento 100 graus, 119, tráfego avistado, autorizado, pouso 10. Ele pousa na 10, TAN 3154. Xanem 6321, decolado aos 47, controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. 208, 623, vai vamos embora. Controle, contato pro radar, suba sem restrições. Sem restrições, poderia coordenar a proa de árvore. Aguarde para voar direto da Lefa, vamos cumprir a saída. Ok, não percebeu, guardando a Lefa, 6321. Go 1164, you are clear for approach. Clear for approach, go 1164. 4065 solo. O segundo controle negativo, bloco no alfa, mantenha da El. Go 1164, completing approach, check on the gear. And again, taxi control tower, frequency 118.95 for landing instructions. Over. Call tower, Romulo Tower 18.95, and the landing gear is checked now, and thank you very much. Don't mention it. Come back to Lisa B. Okay. Romulo 7, Echo Delta Foxtrot. Echo Delta Fox, muito provavelmente aguardará sobre a rotatória Seasa. Chame torre 1895. 1-8-1-0-1-4. UNH-1014, the landing gear down in check. And we 1-0, Arnett. Okay, I report runway vacated. Go 1-1-6-4. Okay, waiting for landing clearance. Go 1-1-6-4. Sorry, Echo Delta Fox. Sente o patrão Guarco Delta Fox, continua a aproximação, pista 117, reporta vertical da RMA, já possível espera. RMA, Guarco Delta Fox. 0-4. Chame 315 à direita via taxi Índia, ponto de espera da pista no 011895, quem negar no 014. De 1500, cabe. Fazer um... Sinal do 10 já passando externo, inicia a espera e reporta interceptando isso. Certo, vou pela esquerda, já avisou a aeronave, na final do 10. 1-1-1-64, informa o tráfego à sua esquerda. Papa Alfa 3-1, está iniciando espera com curva à esquerda a 1.500 pés, não interfere. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 1-1-0 graus, 1-3-9. Midland, runway 10, roger for distress, go 1-1-6-4. 1-1-6-4, have a track at your left side, Papa Alfa 3-1, you're clear to land, 1-1-0, 1-1-0 degrees, 1-3-9. Okay, roger for distress, you're clear to land, runway 10, go 1-1-6-4. Oscar, Golfe Uniforme, em descida para 2.000 pés, voe para o rádio Farol Simbra, para o NDB Zulu, que já está autorizado, aguardando transferência de comunicações. Positivo 2.000, vai com o Simbra agora, Golfe Uniforme. Gol no 097, velocidade a partir de agora, 220 nós, em descida para 4.000. 4.220 no 097. Positivo, livre, sempre na escuta, câmbio. Obrigado, cruzamento 07, após a... Olhando 07, muita posição, só um minuto, assim que possível será autorizado o cruzamento do 10. Tá bom, então, Delta Fox, autorizado final no 07, aguarda a autorização de pouso. Final no 7, Fox. Do 4462, contato radar estabelecido na posição informada, desça para 5.000 voando Mare 1014. Tem que soltar o número do Tafox, você vai estar mantendo 1.000 pés? Confio, senhor. Está mantendo 1.000 pés, é com o Tafox, na final do site? Afirmo. Gente, temos um tráfego à sua direita, 500 pés de helicóptero, ok? Falei, não está visual, ao contrário. 1-1-1-64, solo 5-2, livre a pista direita, chama solo 1-2-1-9. 1-1-6-4, on the ground at 5-3, livre by route, ao ground 21-1. Right, 21-1, go 1-1-6-5. Please confirm, ground 21-9, correction. Terminado a partir do 367, go 0-9-7. são 9 horas, reporta livrando. Bifoso, Paraná, Delta Fox. Delta Fox, Delta Fox. Delta Fox, autorizado pouso, pista no 7, o vento 1 no 0 graus, 1 a 2 nós. Livre pouso no 7, Fox. Hold short, Juliet, go 1164. Agora o telefone, informe o contato visual com a cabeceira 10. Visual, vou o telefone. Confirme. Está visual, alguém está captando o final do olho, Zulu, vou seguir os contos. Gente, chame torre 1-1-1-8-9-5. 3 a 2, dá pra puxar a bolsa. Foi sua mãe, Freire, sou 3-1-5-4. Helicóptero Ian, que é Romeu Lima, chame a torre 1-1-8-9-5, câmbio. 1-1-8-9-5, câmbio. Angócia Golf Uniforme, reporta baixado travado, ajuste no 0-1-4. 4. Yankee Romeu Lima, apenas confirmando, então sobrevoo 500 pés no vertical da César. Tá, deslocando pra César, tá buscando o ponto ideal ainda, sobrevoando em estrada do coco. Fizeram como referência ali. Gente, Papai Romeu, Yankee Romeu Lima, temos um tráfego pra final da 17, que está reportado. Agora mais alguns minutos, apenas confirma. Estrada do coco, então vai prosseguir o setor norte da torre. Setor norte da torre, é pra levar o eixo da 17, né? Romeu Lima tá... Gente, mantenha 500 pés. Papatango, Eco Delta Fox, Solo 55, delivery pista, estacionar a frequência livre, 145. Fox. Autorizado, Galeão, altura 9857, nível 360. Curva direita, Dael, Leda, Irumi, transponder 5575, controle 1208. Estou de aproximação da pista 17. No final da 10, nós temos... um caravan, uma aeronave de pequeno porte a 3 milhas e meia para o toque. E logo atrás, uma aeronave da Gol, um equipamento 737. O senhor está sendo instruído a chamar a torre agora em 1-1-8-9-5, Papa Romeu Lima Alfa Romeu. Graças a Deus. Ei, Salvador, boa tarde, é o Papa Romeu Lima Alfa Romeu. 7.9 milhas fora. Gente, Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, informa o tráfego à sua esquerda, opção 44, a 500 pés, agora abandonando o vertical da Ceasa para um sobrevoo na estrada do Coco, se afastando, não interfere. Vai para o sinal final 1-7, reporta a vertical da RMA. Vou parar na vertical da RMA, Romeu. Oi, Salvador, boa tarde, Gono 097. Gono 097, continua a aproximação, informa que o tráfego que precede é um Charlie 208, está batendo 1-20 nós, na final do 1-0, agora autorização de pouso é o número 2. Ciente. 1-80, ciente, autorizado, modifica a saída para coral. 1-80, coral. O vento no horário do Salvador no momento, 1-1-0 graus, 1-2-9. Sim, pouso na 1-7. Gente, Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, reporta final. Voltará na final, Romeo. Gente, Alfa Romeo Lima, Alfa Romeo, visual, com tráfego à sua direita, um Boeing 737-600 da Gol. Afirmativo, estou me posicionando e reduzindo para pousar depois dele. Gente, o Lima Alfa Romeo tem condições de aproximar Salvador como número 2 para pouso, para se auxiliar? É, após o gol, afirmativo. de autonomia. Gente, tô 3193, me citar que eu tô através do portão meia dúzia. Tô através de meia dúzia, são 3193. Gente, boa. Voo no 097, tráfego avistado, autorizado. Pouso, pista no 0, vento 1 no 00 graus, no 39. Autorizado, pouso, pista 10, no 097. Alfa Romeo Yankee, Romeo Lima, já encontrou o ponto ideal para a filmagem? Negativo, está ao lado do panel de encontro das águas. Precisou dar uma reduzida em apetite de emissora, está se deslocando para o local. Gente, vai se afastar mais ao norte ou vai manter mais ou menos esse através aí da torre? Vai se afastar mais ao norte, né, Romeo Lima. Gente, quando for se afastar mais ao norte, chama novamente para transferência de comunicações, ok? Ok, recebendo novas informações, informa o Yankee Romeo Lima. Boa tarde, voo 1884, sente informação, Oscar. 17, correção. Livre pouso, Romeu. Conta. Demarcado. Voo 1884, autorizado Aracaju, Gulf 677, nível 230. Curva esquerda, Napu, Cajamo, Aracaju. Controle Salvador, 1208, transponder 5002. Autorizado na mesa 230, Golf 677 aerolinha. Pucca, Jamaracajá, saída com curva esquerda, 1208 controle, transponder 5002, voo 1884. É 5002. 5002. Pronto, reto em pronto. Chamarei. Go 1164, Juliet Gate 02. Juliet Gate 02, voo 1164, good day. Good day. Falo gol no 097. Gol no 097, ataque foi Alfa, chamando para ataque foi Juliette. Alfa, essa Juliette. Tem aqui o Romeu Lima, controle de estacinho, de cabelo. Lima. Romeu Lima, Alfa Romeo, autorizado backtrack, após o livro da NASA que sou Romeu, na bata. Na minha 315, autorizar a alinhar e manter a captura no zero. Controle Salvador, mundo. Boa tarde, azul 2715, informação Oscar. Azul 2715, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste no 014, desça para Rui, do meu Rui, para o Serra Vitor 368, aproximação RNAVE, pistão no zero, caminho. Oi, Zé. Na Prodo 368, podemos iniciar a descer de mais algumas milhas, senhor? Positivo. Doutor Salvador, boa tarde, é o 2714, azul decolado. Azul 2714, esse é o controle, contato radar, suba sem restrições, campeão. Subindo sem restrições, 2714. 895, acionamento certo. Doutor 3193, prossegue até o ponto de espera da pista no zero. Prossegue ao ponto de espera, no zero, 3193. A torre em 118, decimal 95, que é legal no 04, no 3193. 14, a torre é 395, 395. Juliette, no 097. 097, após a passagem do Airbus Latam, que prossegue no sentido do portão 5 até o ponto de espera, ingresso portão 11. É, após o Marília, vai pro portão 11, então, no 097. 315, 30 decolagem, pista 10, vento 100 graus, 129. Decolagem da 10, Meu 142 está pronto, eu vou te esperar. Gente, olha, meu 142, mantém a posição. Azul 4462 em aproximação, cheque o trem em redução, torre 1-1895, campeão. Entre portão 04. Cono 097, eu solo. Cono 097. Cono 097, portão 04. Tá, agora pro 04. Estava te avisado um pouquinho antes. Confirme? Podia ter avisado um pouquinho antes. É porque o Conos informou agora que o portão era 4. Equador 120, décima 8, bom voo. 08, pegado, senhor, seja. Bom, 1184, portão 8 autorizado, chame tarde. Autorizado, bom, 1184. 1400, Israel. O senhor número 315, este é o controle de Salvador, contato radar estabelecido, suba sem restrições após 2000, gire à direita, voo Ileda, Leda Mótima, câmbio. Estimativa após 2000, Leda Mótima, sem restrições para o 360, chame a 315. 05, decolador 05, controle no 208. Paulo, azul 4065. 4065, aguarde para o pushback e ainda tem a nave logo a retaguarda na Taxi India. Previsão de mais 2 minutos. Bloqueado. Ele mesmo, azul 4062. 4065 aguardando 1 e o 2 com um pouquinho pra frente ali da frente. Gente, vou coordenar com o Tano frequência da torre, mantém escuro. 3231, voe pro Serra Vitor 368, desça para 8000, aproximação Renato. Gente, levou o Serra Vitor 368, eu pra Renato dar 1-0, obrigado, 2231. Equipe de solo, inicie e chame táxi. Iniciando, tá certo, né? Obrigado. Número 2, aguarde. Fazendo o bolo mesmo. Salvador, passarei do 2231 para descida. Para 8000. 8000, 2231. Speed 27 no centro, obrigado. Dado até a saída do pátio 3, aguarde instruções. Para o táxi, voo 1884. Nós estamos com 82 a bordo, autonomia de 2 horas e 10, alterna Salvador. Voo 1884, copiado 84 a bordo, 2 horas e 10, alternando Salvador. Táxi autorizado até o través do portão 612. Aguarde instruções. É o través do 612. Voo 1884. Salvador, Xandé 6227, cheque de equipamento. Xandé 6227, 5/5. Obrigado. vou checar outro agora. Nos informar a proa ideal para o destino. Salvador, Oceano M627 novamente aqui, confirme. Oceano M627, confirme. É só o cheque de equipamento novamente. 3/3. E agora? Alto, claro. Obrigado. Azul 4462, tá? Via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. Autorizada decolagem, pista 10. Autorizada decolagem, 10. Então a Juliette presença muito baixa, ok? Tipo, a gente fez o check rádio, autorizado alinhar e manter a cabeceira 17. Quero manter a Bravo, meu papá. Azul 4065, taxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via taxi Índia. Quando o ponto chama a torre 118.95, o ajuste no 0 no 4. Via Índia, torre. Só 366, desça para 2.500 pés, está autorizada a aproximação, Renato. Para o 366, 2.500, reportará estável. 208-6942, boa. Azul 4462, agilizando, autorizado Juliette para o portão 01. Oceano 6142, meu cordial, boa tarde, é realmente um prazer falar. Façamos o seguinte, nós já estabelecemos inclusive o contato radar. A posição que Vossa Senhoria solicitou está fora da minha área de responsabilidade, mas a minha assistente, a minha competente assistente, já está em contato com o melhor centro de controle do Nordeste para possibilidades, ok? Ok, obrigado, vai aguardar o 6142. Solo Salvador, muito boa tarde, é o Oxo 6227 no portão 612 com informação módica para autorização Galeão. Oxo 6227, informação em curso papá, aguarde papel. É a sua escolha. Vai prosseguir até o farol de Itapuã, onde vai ser transferido o controle, ok? Mantenha essa escuta. Mantenha a escuta, vá transferência o controle de transferência. Da 3193, autorizado a decolagem, pista no 0, vento 1110 graus, 139. Decolagem da 10, da 3193. Pode ir para o vídeo, Golf uniforme, afirma, atento ao Boeing da Gol, está taxiando para o ponto de espera, passando agora através do portão 05, após o mesmo, está autorizado, ingresso no Pátio 1. Na Taxi Lima, mantém a posição e chame a torre 118.95. Voe para o Serra Vitor 366 para aproximação, Renato. 2500, voa no Serra Victor 366, o passareiro 2231. Turinja Juliette, chama o controle 120.8. 208, Vitor Índia Juliette. Dois de Salvador, Papatango, Vitor Índia Juliette, como recebe? Papatango, Vitor Índia Juliette, este é o controle Salvador. Recebo alto e claro, prossiga. Alto, Vitor Índia Juliette, passou através do farol da... Ou tá... decolando Salvador, não se escuta. Tá positivo, vai passando através do farol da Barra. Pode controle Salvador, boa tarde, 3193, 3193 ao controle, contato radar estabelecido após 2000 pés, curva à direita, voa lenta, após lenta e lume, câmbio. Os dois no pé direita, lenta, lenta. 1-2-7-1-5, já estável, 4 milhas do 372 com câmbio à vista. Positivo, 1-2-7-1-5, reduza, cheque o trem, chame torre, 1-1-8-9-5. Obrigado, boa tarde, parabéns. Grande abraço. Só que apoio, Gonçalo. Volume é circular autorizado, pushback, acionamento, reporte pronto para o ataque. Puxando a 6227, pronto, cópia. Pronto, na 6-4. Puxando a 6227, autorizado Serra Bravo, Golfe Lima, via Pé November, 857 até Mossul, nível 360, saída da El, Leda após voa Irume, decolada 1-0, primeira curva direita, transponda 5007, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Está autorizado para Galeão, então nível 360, Up and November, 857 até Mossul, decola perfil Dadael, Leda e após Irume, primeira curva direita, 5007, 208 para o 6227 da hoje. Puxa 6227, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback de treinamento. Reportará, muito obrigado. Tá, 45 levando frequência, via papá. Otan 3172, desça para 8000, ajuste no 04 e voe para Serra Vista 368. O senhor no 6142. O senhor no 6142, Salvador. Demorou um pouquinho. Foi para o Romeu Fox 018 e aguarde transferência de comunicações. Romeu Fox 018 aguardando a câmera dessa patrulha. Azul 2715, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão 0. Vento 100 graus, 129. CS 2715. Restrições, capitão. Em subida sem restrições para o 320, azul 4065. Para o táxi, gol no 659, 187 a bordo, 3 horas de distribuição alterna 40. Gol no 659, confirma alterna, o autonomia? 3 horas. Gol no 659, copiado 187 a bordo, Guarulhos, 3h30, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, via Pátio 1, táxi Índia. Quando o chame a torre, 118, 1095, o ajuste de altímetro 10, 14. Retornamento, Xené 6227, nos armeia. Xené 6227, aguarde para o pushback. Aguardando. Gente, helicóptero aí, Antônio. Bravo, chama na final para o povo. Chama na final. Olá. Vitorândia Juliette, frequência livre, até a volta. Oceano 6142, chame Recife 12685, câmbio. 2085-6142, obrigado, tenha uma boa tarde. Boa. Azul 2714, chame controle Recife, 1260, câmbio. Recife 260, foi ele. Tá de compasso. 2715, solo 18, ao livrar a primeira direita, solo 1219. 209, 2715. Solo azul 2715. Azul 2715. Mantenha a posição, aguarde o instruções. Mantendo. Puxonel 6227, puxo bem coordenação, equipe de solo, livre acionar, reposta pronto para o táxi. Back coordenação, autorizado o acionamento, reposta, reposta lá para o táxi, 6227. Azul 2715, autorizado Alfa Quilo para o pátio 3, tenta o balizador. Alfa Quilo, pátio 3, azul 2715, obrigado. Teste autorizado a colagem, por 1884. Tiente, reduza, chegue o trem, chame a torre. 1-1895, passarido 2231. 3895, reduzindo, passarido 2231, obrigado. 3172 vai iniciar o voo sobre água, desça sem restrições para 2.500 pés, voe direto para o Serra Vitor 366. Aproximação, Rinaldo. 2500, 366, em nave da 103172. Final! Para pouso no Belo Rio, positivo, frequência livre, câmbio. Boa, câmbio. Voo número 59, mantém ponto de espera da 10. Ponto de espera, voo número 59. 2235, tá 3193, boa tarde. Boa. O 1884, decolos 20, controle Salvador, 1208. 08, 1884. Comandante, boa tarde, voo 1884, Fabel 230. Voo 1884, controle, contato radar, suba sem restrições. Sem restrições para o 230, é possível solicitar na prova do Romeu 3.